How about that, gravado, Mike Foxer? Mike Foxer, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 07 nós. É, Mike Foxer. Papa Romeo, Romeo Bravo, cabeça para mim, de voo 060. 060, Romeo Bravo. Você é a sala de 2845, estacionar para canteiro. Eita, sai até a prossiga. É pra tango, eu vim com a Serra de voo cancelado, 2131, desde condições visuais para o 1510, o ajuste no 095 na Prode Parique. Estou gravando, você está no leve de zero esquerda, 10 minutos. Boa, 120. Bem, que o meu gravosca. Azul 2639, algumas alterações no seu plano, seu nível autorizado agora é o 300 inicialmente. Está autorizado o pushback chame táxi. 2300, autorizado o pushback chame táxi. Azul 2639. Batango, o Vitor Salatel, mantenha a descida até 4510. Até 4510. Tá, Romeu, Romeu Bravo, capaz adesivo aí, Serra Vida 366, desça para 250010, ajuste no 095. Autorizada a final R9, reporte passando Serra Vida 366. 2500 no 095, Serra Vida 366, Romeu Bravo, retornando. Azul 2039 Sol. Por gentileza, posso só confirmar o transponder que foi bloqueado? Gente, não tem esse transponder, deixa eu ir pelo táxi. Papatango, Victor Sierra Hotel, desça para o número 1510. Número 1510, Victor Sierra Hotel. Pode ir a sala 372, está presente, vamos dar para o lado, se você está ligado. Da voz, você está dos altos, pessoal? Sim. Obrigado, a porta passa no mesmo. Porta passando 372, está falando na 3, vamos dar Patango, Vitor Charlie Hotel, privado, direto ao Ceasa. Direto Ceasa, Vitor Charlie Hotel. Puxa, salamento, voo no 705. Voo no 705, ponte 3, aguarde. Na sua escuta. Meu Bravo Oscar, aprovado, descida para o 9700. 9700, sou meu Bravo Oscar. Com o campo, Romeu Bravo Oscar, para modificar. Romeu Bravo Oscar, sobre a torre, frequência 118, decimal 95. Prato, 95. Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, continua a aproximação, agora eu trouxe o esposo, que é legal, no 015. Passando 372, solicito a modificar para seguir com direto da base da 17, se possível. 717, a mudança da presente? Afirmativo. Sete pontos, tornado cancelado agora às 3:30. Foi para a voz, para a curva esquerda, para o circuito da 17 pela direita. A ponte quase para a final, que é legal, no 0, 1-5. Virando para a final, final no 0, para seguir para a base pela direita para a 17, apontará, um bem para a voz. A educação é a outra, 3:35, direita via Índia, ponto de espera 1-1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 5, morro. Gol no 705, após a aeronave da Azul, reta Guarana, está autorizado o início do pushback, chame táxi. Gente, vai coordenar o pessoal de salva e chama o táxi, 705. Espera para a cabeceira 17, baixar travada, vamos ver para agora. Meu Bravo Oscar avistado, pouso autorizado, pistuno 7, vem alto no 8, 0 graus, 07 11. Sobre pouso 17, passando para a aerostar para o pouso. Gente. Pessoal, agora voo com o 2639, passo para a cabeceira na aerostar. Azul 2639, autorizado ali, ele é colar, pistão no 0, vento 18, 0 graus, 07 nós. Além de cola 10, azul 2639. Tango, Vitor Sierra Hotel, visual com campo. Afirmativo, cara. Vitor Sierra Hotel. Vitor da Torre, frequência 118, decimal 95, Vitor Sierra Hotel. 118, decimal 95, Vitor Sierra Hotel. Salvador, Papa Tango, Vitor Sierra Hotel. fechado, hotel. Fechado, hotel, autorizado, sinal da 17. Guardando a autorização de pouso, altimetro no 0, no 5. Cruzando o sinal da 17, fechado, hotel. Manoel Bravo, acho que solo as 37, direita para aerostar, frequência livre, Stefano. Controle 1208. Controle agora 1208, seu 1039 em posto. Está passando o Vitor Charles Hotel, pouso autorizado, pistão 7, vento 1970 graus 079. Cruzado o pouso pistão 7, Vitor Charles Hotel. 639. Azul 2639, contato radar, via CDL, fica para nível de voo 300. CDL e ascensão 300, seu 2639. Uno 705, direita via Índia, contato para a torre 118, decimal 95, altimetro na 095, mau voo. Sente, pátio Índia no ponto de espera 1895, o voo 1705. Tango Vitor Kilo Delta, oceano identificação, vou na prova de Amã, para o teste até chegar da Amã, reporte para a descida. Vitor Kilo Delta, desça para 4.000 pés, o ajuste 9015. Estamos Vitor Cielo Delta, atenção de pouso é 1907. 1907, a declaração para a final da 1907. Vitor Cielo Delta, somos 4-2, combate. Sente direita, via papá, presença de vista final. 705, decolada de 42, controle 1208. 208, boa noite. Salvador, boa noite, chegou no 705, 1300 na escuta. Vou no 705, boa noite, contato Radar, via Sede da ESP, botando amigo de voo 360. Daí é o 360, gol no 705. Controle a possibilidade de voar a Leda direta para o gol no 705. Gol no 705, autorizado, direto da El. Direto da El, obrigado. Azul 2639, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. É, 1251, alterna 1283, senhora, para o 2639. Afirmo, azul 2639. Já, para o 2639. Boa noite, sua identificação, vem na prova de Amã para interceptar a chegada. Amã, reposto para descida. Você é a prova de Amã, sabe melhor a descida. Descida para nível de voo 080, é com a passeia. A passeia 080, prova de Amã. Salvador, P3662, boa noite, informação, braço. Então, 3662, boa noite, aciona identificação, vou na produção, aviso 366, vista para 4010, o ajuste na 015. Identificou, vista da P3666, vista para 4000, 1800, 3662. Bom, 1705, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Complemento Gol 1705. Gol 1705, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251. 2835, Gol 1705, obrigado, boa noite. Boa. Controle, Salvador, boa noite, Gol 1968, na sua prova, está sendo 220. Gol 1968, boa noite, aciona a identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Via Mari 060, Gol 1068. Eco Papa Sierra, desça para nível de voo 050. Eco Papa Sierra, 050. Qual foi a velocidade indicada? 220. Sente, você redução para 1909, número 2, na aproximação, eco Papa Serra. Papa Serra, reduzindo para 1909, número 2. Vitor Kilo Delta, desça para 3 mil pés e aposta a mudança de regra de voo. 3 mil é passará, Vitor Kilo Delta. Delta para modificação de regra. Atacando o Vetor Kilo Delta, plano ISR modificado aos 2153. Mesmo condições visuais serão no 1510. O ajuste no 015, reporte visual para o campo. Manda a visual para o campo, continuar a descida para o 1500. Vetor Kilo Delta. Então, 3662, desça para 2500 pés, o ajuste no 015. Autorizada a final aí, nave, reporte, passando pela vida 3662. Elisama 2500, reportará o 366, até 3662. Oceana M3110, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 070. Eco Papa Serra, vou na produção, Vitor 368. É, negativo, senhora, aeronave de tripulação não alagado. Sim, então retoração para o sequenciamento, curva esquerda, colisão direita, proa 160, limite radial 260 Salvador. Limitado pela radial 260 de Salvador. Voo 1168, inicia redução para 2209. 200, voo 1168. 30 kW da visão com campo, querida. Salvador, uma boa noite. Voo 1168. Tá passando 20 kW, chama a torre. Frequência 118, decimal 95. 18900, querida, dentro daquela data. Gol 1166, acione identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 080. Tem que pôr via chegada Mari 080, só para informar, como autorizado 2509 também. Mantenha, 2509 para o sequenciamento. Papa Serra, uma navegação na proa de Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 015. 3.000 no 015, proa de Duna, Eco Papa Serra. Voo 1168, desça para nível de voo 050. 050, voo 1168, a pau de papo, você está de voo 368, desde 369. Voo 1168, a pau de papo, serviço 368. Salve, obrigado. Oxalé 6310, desça para nível de voo 060. Controle Salvador, Papamabá, Lima, Papamágica. Lima, Papamágica, prossiga. Notificado aqui do Serra Índia, Eco Índia, fazer sobrevoo aqui no Policia. Sim, 500 pés, o ajuste no 065, mas ficou tudo no controle, Lima, Papamágica. 10015, ajuste no controle, o Lima, Papamágica. Final de 4 milhas, eu Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, pouso autorizado no 7, vento no 50 graus, 07 mais. Pouso autorizado no 7, Vitor Kilo Delta. Papa Serra, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015, autorizado a final NTD, reporte passando no Duna. 2.000 pés, reportará passando no assunto. Voo 1168, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015, redução para 2009. 4.015, reduzido. Voo 1168. Oxalé 6310, desça para nível de voo 050, inicie redução para 2109. Passou 3662. 3662, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 18.5. Controle Salvador, Lima, Papa Mike, segue para pouso, final da LCA. Lima, Papa Mike, frequência livre. Frequência livre. Eco Papa Serra, o doutor não protegiu? Eco Serra, reparar com o Papa Serra. O doutor não desviou? Negativo, na proa de Duna, senhora. 5 milhas para a Duna. 5. Ciente. Terra ciente. O Delta Solo 5845. Direito de Fafá, estacionar a frequência livre. Sim, linha 3110 após o TAP, voo Serra Vida 368. Voo 1166, desça para nível de voo 060. 060, voo 960. 8 desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizado, sinal R9, reporte e faça servido 366. Autorizado, reportará o 366, no 1168. 6310, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000, Eco, Papa Serra, chame a torre, frequência 118 do sinal 95. Papa Serra, 7295, boa noite. Boa. Papa Serra, boa noite. Papa Serra, continua a aproximação número 2 Chapouso, altimetro no 0 no 5. Papa Serra, já para a modificação e, se possível, uma base pela direita e pouso 917. Sim, chame para a modificação, para Papa Serra. Passando externo para modificação e prosseguir uma base pela direita, da 117. Papa Serra, plano instrumento, cancelado agora, 03. Autorizado, base pela direita, da 117. Reporte, está na base, que é negar 10, 15. Papa Serra, reportará na base, da 117. Chanel 6310 está presente, autorizado, Serra Vida 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 095. Autorizado, sinal R9, reporte passando Serra Vida 366. Voo 1166 após o TAP, voo Serra Vida 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. Após o TAP, Serra Vida 366, 1166 desce 4000. Alfa Juliette, ponte 8. Alfa Juliette, ponte 8. 1168. Voo 1168, completo final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. A Serra Sola 04, compate. Quem tiver que estar autorizado é a porte de Vena Pista, é a Copa Serra. Salvador, boa noite. Voo 168, estabilizado na Renave da 10. Voo 168 avistado, pouso autorizado, pistuna 0, vento no 70 graus, 04 nós. Sim, pouso. Voo 168. O número 66 desça para 25000 pés, o ajuste no 015 autorizado a final R9, reporte para a Santa Vila 366. 2500 autorizado a R9, pistão 0 no 165. Passando 366, chamei 6310. Chamei 6310, completo final R9, chamei a torre, frequência 118, decimal 95. 295, 6310, boa noite. Salvador, boa noite, Xanem 3 no 0, final da 1 no 0. Xanem 3 no 0, continua a aproximação, número 2 pouso, altimetro no 0, no 5. Boa tarde, 3 no 0. Salvador, Azul 9541, cruzo 200 pro 170. Azul 9541, sem identificação, vou na proa de Mari, desço inicialmente para nível de voo 970. Inicialmente para 170, na proa de Mari, identificou. É, solicita aí, a gente fazer as vídeos antes de toda a aproximação. Azul 9541, mantenha 2509, desço número 2 na aproximação, o número 1 tem prioridade para pouso. Não, mas então 240, nós, o Azul 9541. Sim, sim. Controle Salvador, uma boa noite, 3858, informação chave. 3858, boa noite, essa é a indicação. Vou aí na praia do Serra Vitor 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 065. Serra Vitor 366, 4000 pés, 3858. Voo 166, Serra Vitor 366, estabilizado, Campo Avesso. Voo 166, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, 166, tá bom. Azul 9541, deixa até o nível de voo 140. Deixa o nível de voo 140, Azul 9541. Boa noite, avistado, continue a aproximação. 120 graus, 629, aguarde pista livre, o 9166. Sim, Exatamente, é o 966. Zero, solo, Zuna 2, libere a direita. Chama o solo, na frequência 1219. 219, né, 319. Solo, Salvador, boa noite, Sinemia 310, Nicolana, 310. Sinemia 310, boa noite, táxi via Alfa Juliette, ponte 3. Alfa Juliette 3, né, 310. Zuno 166, pouso livre 1-0, vento 80 graus, 629. Livre pouso, pistão 0, gol no 166. Azul 9541, desça até nível de voo 120. Desça nível de voo 120, azul 9541. 9541, informa que vai seguir o tráfego nessa posição de 9 horas, 9 milhas. Mesmo rumo, cruzando nível de voo 120 para 4000 pés, o Airbus 320. Gente, chega aqui, a gente reduz então? Se a condição reduza para 220 nós, azul 9541. Reduzindo para 220. De 9541, vai na proa do CA 2368 e desça para nível de voo 100. É, 100 na proa do CA 2368, 9541. Voo 1866, boa noite, eu sou a dedicação, via chegada Mari, desça para nível de voo 070. Ok, desça no nível 070, teria alguma possibilidade de voar direto 366, não? Somente mantenha a chegada número 3 na aproximação, voo 1866. Mantenha a chegada, né? Com o 9166, boa noite. Com o 9166, boa noite, táxi de Alfa Juliette, ponte 5. Alfa Juliette, posição 5, com o 9166. 9541, desça para nível de voo 070. Desce para o nível de voo 070, 9541. Papá Romeu Índia Alfa Lima, prossiga. Esse é o Índia Alfa Lima. Aguarde para a descida, o Índia Alfa Lima. A 3858, deixa para 25006, autorizada a sinal RNAVE, reporte passando pela ruta 366, o ajuste no 095. 25006, informará passando. Salvador, você quer que o azul 9541 reduza um pouco mais, não? Azul 9541, reduz, é. É importante reduzir para 1909? Afirmo. 190, então, azul 9541. Em Teruza para 1909 e desce até o nível de voo 0620, azul 9541. Desce para o nível de voo 060, azul 9541. Papá Romeu, Índia Alfa Lima, para prosseguir na descida, chame o controle Indelos. Frequência 120.1. Foi para o aero. Azul 2795, aciona a identificação. Qual 2795? Azul 2795, contato radar, passa na posição cônjuge, vou na proa de bosta para interceptar a chegada aberta e reporte para a descida. Vá para a bosta e tomará a descida. Azul 9541, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. Desce para 4.000, ajustado no 095, agora reduziu para 1.809, no 9541. Muito obrigado. Azul 9541 autorizado, é sinal RNAV, reporte passando até a ruta 366 e redução para 1709. Desça para 25010, ajuste no 095. Desce para 2500, ajustado 1015, é, reportará o 366, estabilizado no 9541, está autorizado a RNAV. Gol 1866, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 0 no 5. 1954, reduzindo para 1940 nós agora. Sim, graças, 1940. Estou 66, está fazendo a autorização aí, se possível, para voar o 368. 1866 está presente autorizado, serve 368. 368. Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, boa noite. Avistado, pouso livre no 0160 graus com 49, tá 3858. Gente, avistado livre, pouso 3858. Sou Nina. Roger, start the tow and call me on April 1. Entering April 1. Call the tow and call me on April 1, American Division 0. Na RNAV, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. Sim, completa, chame a torre 1895. Eu sei que a gente é ATR, mas acho que dessa vez a gente podia seguir como número 1. Boa noite. Torre Salvador, 1954-1, passou 366, reduzindo ao máximo. Frente, traz para sua frente um Alfa 320, já na curta final da 1-0, vento 1-60 graus, com 1-12-9. 3858, solo 26, libera a direita, chame solo 1219. Direita, solo 219, 3858. Tranquilo, clear, bom arrival. Agente, Georgia, Alpha 081. Mantenha bom salário. Passando a indicação, vou na proa de Mare, desça até o nível de voo 080. Descido azul 2795. Azul 2795, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. Após a posição ponte, voo Serra Vida 368. Desce para 4000, na 095, após o ponto e vai voar o 368, azul 2795.